triste que a monotonia tome conta dessa tarde vazia. Solidão, não perca tempo com minha alegria que pode te levar. Viaja pra onde você pensar. Feche os olhos e descobri que por trás de cada fantasia se encontra um desejo escondido. Eu quero ser o primeiro que silencia tua voz quando o prazer chegar. Quero estar aonde você pensar. Fecha os olhos. Deixe que a mão.